Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, ó, e se sirva aí, que essa casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas rapaz, ontem eu passei um aperreio tão cachorro da molesta, eu cheguei em casa, rapaz, quando eu pisei no batente, eu vi uma fumaceira braba, eu pensei até que era incêndio, rapaz, tava indo chamar o povo pra jogar água, quando de repente... Ô Jota, tudo bem? Bom, mãe? Oxente, rapaz, mas não é que é o Bardo? Bardinho, meu filho, que cabrunco tu tá fazendo aqui na minha casa? Não avisou, ainda tá aí fumando maconha. E acima de tudo, maconha enrolada em papel de jornal, rapaz. Logo tu, meu irmão, que se gaba de ser tão correto, tão verdadeiro. Mas, Jota, é baseado em fatos reais. Não, God, please, não! Não! Não! Não! Meu compadre, hoje a gente tem visita, rapaz, e é uma visita especial, porque hoje é dia de um papo todo especial de novo com Cabra do Sinal, rapaz, o palhaço urbano, o mochileiro escritor, o Anderson Palma, o Bardo, mais conhecido no meio da gente como o Bardito. Boa, boa, boa. Tudo bem com vocês, pessoal? Uai, bem-vindo, meu filho. De onde você tirou esse sotaque? Ué, de onde eu sou, ué? Que coisa boa. Meu compadre, hoje a gente tá afoito pra contar uma história porreta voz me seis, mas primeiro eu quero aproveitar que eu tomei banho, né? Eu não sei se o Bardo tomou. Com um sabonete senador, dei uma lustrada braba na careca com graxa de sapato, tá brilhando mais do que pé de prefeito. E a gente vai ali chega na quermesse. Lustrada. E daqui a pouco a gente volta, meu compadre. Compadre Bardo, aqui na quermesse o negócio tá porreta, tem gente cantando, gente se divertindo, tá bom pra porra, tu tá gostando? Oxe, tô amando, rapaz, esse pé de moleque, aquele quentão ali tá uma delícia. Oxe, Jota, que é aquilo ali correndo? Aonde? Parece que tá de cueca, pelado, com um lençol amarrado no pescoço, que é aquilo? Você não tá vendo não? Deve... esse menino na braquiara ali, rapaz? Deve ser um dojo aquilo ali. Que... Ah, meu filho! Mas parece o Jorge? Parece que é o Jorge. Jorge, meu filho! O que cabrunco da molesta tu tá fazendo aí, meu filho? Pelado com lenço vermelho no pescoço. O que que tu tava aprontando, rapaz? E aí, Jota? Anderson, belezinha? Seguinte, eu tô com isso aqui amarrado no pescoço. Era pra tá amarrado no corpo inteiro, velho. Tô fugindo de um cabrunco aí que me pegou com a esposa dele. O negócio tá zoado, velho. Mas antes de sair correndo daqui... eu vou trazer o que eu vim trazer, os recadinhos. O site aqui do Água de Moringa tá no portal Paranerdia, www.paranerdia.com.br. O e-mail é o mesmo do portal Paranerdia, paranerdia@paranerdia.com.br. O Twitter lá do Paranerdia é o @paranerdia. Lá no Facebook, facebook.com/paranerdia. No YouTube, basta você procurar por Paranerdia TV que você acha. E no Telegram você acha pelo Hub Multicultural do Paranerdia, cara, é muito bom. Já do Animesphere, que é o projeto que eu capitaneio, se você for em linktr.ee/Animesphere, você acha todos os links lá. E aqui, do Água de Moringa, você vai em @jsantos lá no Twitter, que tá tudo certo. No Insta, @AguaDeMoringa. No Telegram você acha por t.me/AguaDeMoringa e no YouTube... youtube.com/AguaDeMoringa. Agora deixa eu ir correndo, porque senão o cara vai me pegar, velho. E eu tô afim de manter a minha pele viva, velho. Tchau, tchau. Fui! Muito obrigado, meu compadre Jorge. Muito obrigado. Tudo bem, meu filho. É, mas tome cuidado, rapaz, com essas coisas que você anda fazendo por aqui, velho. Porque, às vezes, as pessoas podem não entender, não é? Mas vamos adiante. Meu compadre, hoje a gente vai falar sobre a história do Ladrão Besta e o Ladrão Sabido, que é uma história de cordel que foi escrita por Rochinot em meados do século XX. Eu pesquisei, mas não encontrei muita informação sobre Rochinot. E esse cordel foi gravado em forma de embolada pela dupla Caju e Castanha, com algumas alterações nos anos 90. E ela é mais ou menos assim... O ladrão sabido só anda bem arrumado. O seu relógio é de ouro, o seu carro é importado. Passa no meio da polícia e ainda é cumprimentado. O ladrão besta vive igual o Bacurau. Não pode ver um alarme que pensa que é uau-au. Sai com a peste na carreira que é pra não morrer no pau. O ladrão sabido come muito, não enjoa. Conhece vários países, não liga pra coisa à toa. E no guarda-roupa dele só entra seda da boa. O ladrão besta só come mesmo batata. O que tem na casa dele é cerveja de barata. Muriçoca, mosca, rato e cachorro vira-lata. O ladrão sabido só rouba muito dinheiro. Rouba hoje no Brasil, amanhã no estrangeiro. Se hospeda em 5 estrelas e ninguém sabe seu roteiro. O ladrão besta dorme até no meio da praça. Uba o relógio de pobre, vende pra tomar cachaça. Quando acaba o dinheiro, volta mesmo pra desgraça. Se morre um ladrão sabido, seu enterro é filmado, sai em jornal, em revista, passa 3 dias velado e o velório se enche de ladrão engravatado. O ladrão besta quando morre nem tem vela nem cruz. Ele apodrece no mato, dali ninguém conduz. O corpo dele fede de longe pros urubus. O ladrão sabido rouba carro, avião, sequestra filho de rico, leva ele pro Japão. E se o rico quiser seu filho, tem que pagar 1 milhão. O ladrão besta se acorda de manhãzinha, entra no quintal alheio para roubar uma galinha. Recebe tiro de 12 na porta da cozinha. O ladrão sabido tem médico, advogado, mora em uma mansão, vive muito sossegado. Até para falar com ele tem que ser autorizado. O ladrão besta, como não tem condição, dorme no meio da praça, em favela, em barracão, que quando a polícia chega, derruba as tábuas no chão. O ladrão sabido tem até rádio amador, telefone, escritório, TV e computador. Tem mais 20 secretárias que lhe dão muito valor. O ladrão besta é um cara muito otário. Rouba de noite, de dia, pra ele não tem horário. Se é de roubar um rincão, vai roubar um operário. O ladrão sabido vai buscar onde tem, ele rouba, mas não mata e toda vez se sai bem. E aonde ele mora, não deve nada a ninguém. O ladrão besta, a vida é levar cacete. Tem uma garrucha velha, uma faca e um porrete. Pra quem vai prender ele, é mesmo que chupar sorvete, né? O ladrão sabido tem mais de uma empregada, tem a que faz a comida, a que serve água gelada, a que lava suas roupas e uma que limpa a morada. O ladrão besta, no dia que é flagrado, leva a cacetada, fica todo esculhambado. Não tem um tostão no bolso, que paga o advogado. O ladrão sabido vai ao parque, vai à igreja, vai ao clube, vai à praia, vai aonde ele deseja. E quem for amigo dele tem grana, uísque e cerveja. Ladrão besta tem uma vida ruim. Rouba calça, sapato, cueca, rouba calça e trancelim. Muitos não chega nem aos 20, porque os homens lhe dão o fim. O ladrão sabido vive de barriga cheia, possui terra e fazenda e com nada se aperreia. Quando vai preso se solta, não passa um dia em cadeia. O ladrão besta só vive levando a coxa. Anda moribundo de apanhar, vive roxo. Não pode ver um soldado, corre mostrando que é frouxo. O ladrão sabido vive bem e dá esmola, só usa carro do ano, bota os filhos na escola e quem for mexer com ele, com certeza se atola. O ladrão besta anda amarelo e doente, quando rouba 100 cruzeiros, vai comer cachorro quente. Até a polícia chega, ele prende novamente. O ladrão sabido faz primeiro o seu plano. Não cochila, é muito esperto. Anda mais do que cigano. Só rouba em dólar e cruzeiro, tudo por baixo do pano. Ladrão besta vive uma vida arriscada. Rouba qualquer mixaria, vai preso, leva porrada. Pois além de roubar pouco, dá tudo e fica sem nada. O ladrão sabido mora em uma mansão com piscina, só toma uísque do bom, transa com mulher granfina, faz massagem todo dia pra ficar com a pele fina. O ladrão besta mora até em palafita, vive encharcado de pinga com a nóia da esquina. Quando compra um corote, até cheque ele assina. O ladrão sabido, no dia que é flagrado, pede pra telefonar para o seu advogado, no mesmo dia tá solto, quem ele prendeu tá lascado. O ladrão besta, quando volta pra prisão, reencontra os amiguinhos e já entra no pescoção. Vai pagar os atrasados sendo a esposa do Janjan. Meu compadre velho! Se lascou, hein? Se lascou bonito, literalmente. Jagunçaiado do meu coração, vós me sei sabe que o Água de Moringa é muito importante para mim. Eu amo esse programa de todo meu coração porque é uma janela para a divulgação da cultura nordestina. E isso não seria possível sem a ajuda e o apoio dos meus amigos, principalmente ele, o capitão Alexandre Nerdmaster, que comanda o Paranerdia, rapaz. Além do Paranerdia, que você encontra em www.paranerdia.com.br, eu quero agradecer nominalmente ao Animesfírico, com meu amigo Jorge, a Taverna do Bierro de Cego lá com Biel e a Prix, o RP Guaxa com Marcelo Guaxinim, o Me Julgue Podcast com a Cris e a Lica, o Podpix com aquela galera arretada, o RPG Next com meu amigo Rafael 47, o Pensador Louco com essa barba frondosa que de vez em quando desaparece, mas tem uma voz maravilhosa, o Sapo Brothers com as melhores animações infantis que eu já vi na minha vida, toda a galera lá do Podcrastinadores, obrigado GG, e o Atlas dos Crimes, rapaz, visita nossos amigos, nossos parceiros, todos os links estão na descrição do post, muito obrigado e vamos continuar o nosso programa. Fala galera, aqui quem fala é o Tom e o Wagner, e nós somos do Podpixel Podcast. Tu quer saber o que a gente faz por aqui, cara? Nossa, muita coisa. Coisa beça, né? Coisa paca. Então, a gente tem RPG, recomendação, recomenda não, histórias, reflexões e muito mais, cara. Dá uma ouvida aí. E o mestre tá ali, ele tá te guiando pra uma coisa que você fala, caralho, ele pensou nisso. Boa noite, na pauta de hoje... Tom Holland tá no garganta. O dinossauro. Tentáculo. Sua... Tem muita coisa legal em Stay. Quarto de hóspedes, Fleshbari. São literalmente devaneios. Mas isso aqui ainda tá longe de acabar. Nós somos o que sobrou daqueles que seguem em procissão a fazer dar certo. Nós somos o Quebra-Luz. Meu compadre, minha comadre, como prometido... Nós estamos aqui, quer dizer, não vou comer o prometido, né? A gente está com um convidado, né? A gente só está com um convidado. Eu tinha prometido que ia falar com ele. A gente está aqui com o meu amigo Anderson Palma, o Bardo. O caba tem uma mochila nas costas, cheia de atributos. Eu não sei como esse cara faz tanta coisa na vida, vice. E ele está aqui hoje para conversar com a gente. Tanto que outro dia eu lembrei que acho que foi numa festa, que foi no Réveillon do... Foi no Réveillon de 2020 para 2021. Eu lembro esse dia como se fosse ontem. Poxa, eu não era nem nascido, rapaz. O que cabrunca aconteceu nesse Réveillon? Você não tá... Oxe, moço. Foi um rolê, rapaz. Eu tava lá em Barra Velha, vendendo meus artesanatos, como um bom e velho hippie, né, maluco mochileiro. E eu tinha conhecido um uruguaio, e a gente não tinha se dado muito bem, uns 30 dias, mais ou menos, ele vinha me tratando meio mal, sabe? Sendo mal educado. Sabe, sendo meio, desculpe a palavra, não sei se eu posso falar, qualquer coisa do Jorge Bipa, cuzão. E aí eu acabei me pegando no soco esse moço, sabe? Foi uma cena até bonita, cara. Foi uma perreira de um soco, moço. Eu já tinha bebido bastante. Tu deve ter apanhado muito, eu acho. Não tomei uns tapas, acredita? É que eu acho que ele deu sorte que ele tava mais bêbado que eu, e é que eu tinha bebido, hein? Nossa, que eu tinha tomado caipirinha de Steinegger, rapaz, que eu tinha tomado... Eu ganhei até uísque eu bebi aquele dia. Ixi, cara, foi o melhor Réveillon da minha vida e o pior ao mesmo tempo, cara. Prossiga. Eu tô achando essa história um pouco estranha, mas prossiga. Então, a fita foi a seguinte. Tava eu voltando pra... Eu tava indo pro que a gente chama de Mocó, né? Malucos, todo maluco chama de Mocó, né? Pro meu dormidor, fala assim. Já cansado da festa, já era coisa de 1:30 da manhã, já tinha tido queimado de fogos, coisas que não era pra ter, tinha gente pra caralho na rua, coisa que não era pra ter. E aí eu fui dar feliz ano novo pro maluco, tá ligado? Cheguei, ó, feliz ano novo. E ele falou um negócio lá, eu entendo um pouquinho de espanhol. E ele falou um negócio que eu não entendi. E eu pedi pra ele repetir, né? Pô, curiosidade, né? O cara falou um negócio, não entendi. Eu falei, o que que você falou, cara? Ele é que eu não vou com sua cara. Eu falei, o quê? Não, pera, não entendi, repete. Eu acho que ele tava querendo dizer alguma coisa tipo, felicidade pra tu e tua família, e tu entendeu errado, rapaz. Não. A hora que ele falou, eu falei, velho, repete. Ele falou, mano, ele foi abrir a boca de novo, eu não dei tempo. Se fosse o que não fosse, só sei que eu vi primeiro, entendeu? Porra, ele mandou, não vou com a tua cara. Eu falei, ah, não, aí. Aí eu grudei ele pelos dreads e saí rodando no soco, né? Tu falou anão, esse anão você não tinha falado que tava na história. Não, o anão não tava na história, não. E por que tu chamou o anão, rapaz? É porque faz parte, né? É anão, né? Não, mas... Nossa, saímos bolando no soco, cara. E pior que o seguinte, chegou um colega meu, Balabares, o alemão. O alemão chegou... Chapéu, para, né? Que o meu apelido, meu vulgo na rua é Chapéu, meu apelido, né? Eu já ia perguntar, quem é Chapéu, que é esse Chapéu aí, que tava junto com a história, então, e você não tinha apresentado. A galera me conhece por Chapéu, né? Tanto que no meu Instagram tá o Maluco Chapéu, se alguém quiser seguir lá. É. E aí, tipo, eu saí no soco, saí nos tapas com o cara, e aí o Lemon chegou separando, né? E aí, o Lemon perguntou por que tinha começado a briga, eu expliquei. Aí o uruguaio foi e falou um negócio pro alemão, que ele não entendeu também. E ele perguntou, né? Repete se você for homem. O cara foi abrir a boca, o alemão deu um soco, cara. Que, cara, eu não consegui. O que eu não consegui fazer, o alemão fez. Eu já tinha maciado a carne, né? Mas um soco, só foi suficiente pra deitar o maluco, cara. E aí daí sai os dois correndo, né? Ficar preocupado e tal. E no outro dia, eu conheci a flor. A minha rosa paraguaia. Uruguaia, né? A minha rosa uruguaia. Oxi, você conheceu uma planta? Que cabrão que é isso? Tu tinha fumado o quê, meu filho? Pelo amor de Deus. Rapaz, que eu tinha fumado, não posso falar nesse programa não, que fica meio... Acho que no horário não permite, né? Não, mas... O cara ficou tão doido que foi conversar com uma planta, vai conhecer uma rosa. Não. A Uruguaia, a flor. Nome bonito, né? Nome de... Né? Já disse. E, cara... Eu conheci ela, a gente deu um rolê legal por um tempo, né? Só que essa mulher me foi... Sabe aquele prejuízo à primeira vista? Eu imagino, eu tô com prejuízo à primeira, segunda, terceira vista e já vai fazer 10 anos de prejuízo aqui. E olha que foi à vista, não foi nem a prazo, hein? Nossa. E aí eu conheci a Flor, né? Pá, a gente começou, né? O chameguinho, né? Dá uns beijos pra lá, uns beijos pra cá, e arma barraca na praia, e vai fazer um chamego na praia, ficar fazendo empanada. Agora, né? Aqui, uma coisa assim. É. Chamego, chamego, chamego. Cafungada no cangote, beleza. Aí tu disse que tu armou a barraca na praia. Tu realmente armou uma barraca na praia ou você armou a barraca com coelhinhos voadores? Nos dois sentidos. Ah, então tá bom. Então você armou uma barraca e você armou a barraca com coelhinhos voadores na praia. É. E aí, cara, essa mina, gente, eu tinha comprado até um drink pra gente tomar, né? Tipo, finalzinho de tarde, já tinha vendido bastante dinheiro, bastante artesanato, já tinha feito bastante dinheiro com um clown no semáforo e tal, né? Tocando a gaita. E eu falei, vou tomar uma caipirinha, né? Comprei uns limão, comprei açúcar, meu comprei um filho, saco de gelo e comprei uma garrafa de 51. Tu já tava com a Uruguaia. Que cabrão que tu queria com a bicanca da caipirinha. É que eu sou caipira, né? Deixa a caipira de lado, tu já tava com a Uruguaia, rapaz. Não, tu é magrinho. Eu gosto da caipirinha. Tu não aguenta uma suruba não, meu filho. Tu não sabe nada da minha história. Só não vou contar essas agora, que vai ser muita história. E aí, eu... Tava tomando, a gente acabou tomando, ela acabou bebendo um pouco demais, a garrafa ficou vazia. E essa mulher no endoide quebra a garrafa e tenta me furar com o gargalo. Então, eu O argumento dela. Eu acredito que, que ela deve ter motivo. Eu acredito que na hora da brincadeira, a barraca desarmou, caiu o lastro. Não, não, não. Pra você ter ideia. Ela. O motivo que ela alegou foi que eu olhava diferente pras mulheres que eu falava como que era. Que eu falava diferente com as mulheres que eu tava vendendo artesanato. Mas, gente. O bom malandro, o bom vendedor, tem suas malandragens, tem que saber chegar, fazer, oferecer o seu produto, certo? Tu tava oferecendo o produto errado, eu acho. Não, meus artesanatos só, e aí... É assim que chama as coisas agora? O B.O., sabe o que é? É que nós não tinha nada, nada sério, sabe? Nada firmado, assim. Era só um amor de carnaval, fala assim, sabe? Só um rolê de carnaval, que ela ia descer pro Uruguai e tava subindo de volta pra São Paulo, né? Isso foi Santa Catarina. Você vê como que a gente ia tomar caminhos diferentes já, tava planejado. E aí ela me pôs pra mim dormir fora da minha barraca, sem cobertor, num frio desgramado, que nossa praia de madrugada é fria ainda mais no sul. Rapaz. Vou lhe dizer o seguinte, que isso nada mais é do que uma amostra grátis de um casamento. Então ela lhe poupou um monte de problema na vida, eu acredito. Então, eu acredito, hein. E aí, no outro dia, eu só falei pra ela, ela tava de melhor, só que de ressaca. Eu falei pra ela me aguardar na pracinha, que eu ia na padaria comprar, né, um café da manhã comprar pra gente. Comprar cigarro, né? É, só que era o café da manhã, no caso. Aí eu armei a barraca, coloquei tudo na mochila certinho. Não, desarmei, né, no caso. Coloquei a barraca na mochila, tudo certinho. E fui tomar café na padaria, na rodoviária, né? Armar a barraca no meio da rodoviária é atentado violento ao pudor, você sabe, né? Ah! Aconteceu de novo. Sim, eu sei. Mas eu fui tomar café da manhã na rodoviária, cara. Pegando, esperando o busão chegar pra vazar. Foi assim, cara. Quer dizer, tu, normalmente, o pai da gente vai comprar cigarro e nunca mais volta. Aí tu foi comprar o lanche e vazou. É, exato, aí. E como termina esse negócio? É, termina assim, eu indo embora, aí. Mas tu largou a menina lá com fome, rapaz. Ela que se vira, eu tava me ferrando também. Pô, eu tava uma semana sustentando ela, cara. E ela fazia os artesanatos, fazia os trampos também. Só que aí eu falei assim, mano, a menina tentou me furar, vou vazar. Eu só vazei. Você acha que eu ia ficar lá pra ver acontecer? Se quase aconteceu? Olha, vou evitar, né? Tu vai me desculpar, mas essa história tá meio cabulosa aí. Parece meio mentirosa, viu? Mas acredite, é verdade. Yes. Anderson Palma, o bardo, o escritor, o caba do sinal, o caba do chapéu. Me fala um pouquinho, meu irmão, o que é o Anderson Palma, o bardo, e quem é Anderson Palma, o bardo? Bom, o que é o Anderson Palma, o bardo? O Anderson Palma é um maluco escritor, né, que tenta expor só... Tem muito livro na cabeça e pouco escrito, fala assim, né? E o Anderson Palma agora, né, o bardo, ele tá tentando lançar o segundo livro da saga, né? Eu já falei que foi na primeira vez que eu vim aqui, né, com o Jota, né, Jota? Mas nem lembro se esse programa foi pro ar ou não. Mas eu tô tentando lançar meu segundo livro, né? É, o Anderson Palma também tem um projeto de futuramente fazer um podcast e divulgar, né, onde eu vou estar passando, que seja, na verdade, o chapéu, né, nem o bardo, né, o chapéu mesmo que tá divulgando o trabalho dele. E o Anderson, cara, o Anderson é um garoto que cresceu em um bairro muito humilde, numa cidadezinha pequena do interior do estado de São Paulo, e que tá tentando ganhar o seu próprio mundo, que tá construindo sua própria história agora, hoje em dia, né? E o projeto do livro que já tá aí em financiamento coletivo? Então, o projeto é o segundo livro da saga, né? Tá com umas... A meta é uma meta simples, né? Tá com uma meta baixa. Eu vi que você bateu a meta essa semana, cara, jura? Bati a meta, bati a primeira meta. Vamos dobrar. Agora a ideia é... Eu tô com umas metas estendidas já, né? Eu já coloquei meta estendida, né? Que já envolve o primeiro livro, né? Que é refazer a capa do primeiro livro com a mesma artista, né? Com a Rai. E também fazer o registro autoral do primeiro livro também, que eu não fiz, né? Mas para quem quiser procurar, é só ir lá no apoia.se/o livro A Floresta. Livro da Floresta. Peraí, eu vou mandar o link pro Jota depois. Manda o link, aqui, vai estar aqui na descrição do, do podcast, certo? É, apoia.se/livroafloresta ou procura isso. Livro A Floresta lá dentro do Apoia-se que tu vai encontrar. É fácil. Se alguém tiver dúvida, manda um e-mail aqui, manda um comentário aqui no post do episódio que a gente manda os dados, tá bom? Qualquer coisa, procura a gente também lá no, nos canais, no canal do Telegram, do Paranerd ou do Água de Moringa, que a gente vai estar lá e pode dar todas essas informações. Procura o Bardo, velho, segue o Bardo também nas redes sociais, né? Dá suas redes sociais aí, Bardito. Bom, a rede social que eu mais uso é, por enquanto, tá sendo o Instagram, apenas _1_bardo, que é o, onde eu estou promovendo meu livro e tal, né? O outro perfil vai ser, o outro perfil é o Maluco Chapéu, né? Que é, deixa eu pegar aqui, que é onde eu vou estar postando os meus rolês, tal, a viagem que eu vou estar fazendo, que eu vou estar indo pro, pro Nordeste, pretendo estar chegando aí na casinha do Jota, né, Jota? Okay. Deixa eu me aconchegar no alpendre aí. Se armar a barraca aqui, a gente te capa, tá ligado, né? Ui! É, maluco_chapéu, né? O que eu vou estar postando as viagens. Já tem algumas fotos de algumas viagens, de algum lugar que eu já passei, né? E ali eu vou estar promovendo esse outro trabalho, que vai estar envolvendo também o podcast, né? Que eu vou estar produzindo ainda, por enquanto. Eu vou estar fazendo atualizações lá. Por enquanto eu não tenho nome mais do podcast, não tenho mais um nome pro projeto, tem que ver um outro nome. E vai ser um podcast que eu vou fazer entrevistas com a galera que foi encontrando, né, viajando e tal. Eu quero fazer o podcast porque eu consigo fazer pelo menos uma conversinha de 30 minutos ali, né? Uma entrevistinha de 30 minutos. Que eu vou tentar divulgar a história dos caras. No Instagram vai estar como vitrine para divulgar o trabalho dos malucos que eu tô encontrando. E também no TikTok, eu vou estar pegando um pouco do TikTok também. É isso. Bom. Mas uma arroba vai levar a outra, é tudo assim, fácil. Boa, boa, excelente. Meu amigo Anderson Palma, o Bardo, eu quero agradecer a tu ter atendido o nosso convite para vir aqui conversar um pouquinho no Água de Moringa, jogar a conversa fora, falar miolo de pote, que é o que a gente fala bem aqui. Certo? Só que chegou no momento aqui que acabou de chegar um cuscuzinho, um porreta aqui, com cuscuz com leite, meu café quentinho, bolacha creme crack, pão quente com manteiga de garrafa, e eu vou comer o meu rango aqui, bater a minha xerma nesse momento, e a gente vai ficando por aqui, e tchau e benção. Tchau e benção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.